O Senado Federal aprovou nesta quarta-feira o projeto de lei que torna a corrupção crime hediondo, considerado de maior gravidade. A ideia é alterar o Código Penal para aumentar a punição. O texto determina que a corrupção ativa passa a ter pena de 4 a 12 anos de reclusão, além de multa. Atualmente, a reclusão é de 2 a 12 anos. A mesma punição passa a valer para a corrupção passiva, quando o funcionário público recebe vantagem indevida em razão da função que exerce. A proposta também inclui, entre crimes hediondos, a prática de concussão, ato de exigir benefício em função do cargo ocupado. A proposta segue agora para a Câmara. Se alterada pelos deputados, voltará para o Senado antes de ser sancionada pela presidente da República. O texto foi votado um dia após o presidente do Senado, Renan Calheiros, anunciar a agenda positiva para atender às reivindicações surgidas nos protestos de rua por todo o país. A ideia é votar todos os projetos da agenda em até 15 dias. Agência Rádio Web de Brasília, Alexandra Fiore.